Salvador, sou 3601, alguém 4, para Puxa, Paraná. Autorizado, feedback, sinal, chama o táxi, tá? Autorizado, chama. Sam 3601, pronto para o táxi, com 59 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Galeão. Prossegue de Alfa, me chama pronto no ponto de espera, a última que marca agora é 1015. 1015, autorizado Alfa, até o ponto de espera, Sam 3601. 601 no ponto de espera, pronto. A linha da cola pista 10, o vento é calmo, tá 3601. Autorizado, Daniel, ainda falar, posição 0-3-6-0. Alinhado, iniciando decolagem. Decolou agora o Zona 3, controle 120, decimal 8. 3601, decolado, se escuta, bom dia. Então, 360, contato radar, 360. Contato radar, sobe para o 360, saída da EL. Saída da EL, pode curva direita na ponte da EL? Curva direita para o de Leda. Salvador, bom dia. Oxana é 6251 no frente da Fox. 6251, muito bom dia para Guarulhos, nível 360, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da EL, Leda Bridge, em Bridge, intercepta pelo Zulu na meia, Brava até Zulu, Tride. Aciona no transponder 5455, e a frequência do controle é 120.8. Afirmativo, 360 para Guarulhos, decolada 10, da El, Leda, Bridge, do Zulu 6, Bravo, Teu Zulu, Trive, 5455208, chama 6251. Cotejamento correto, chama para o posto no alvo, quadro pronto. Chama alvo. Então, 3601, chama Recife, 251-3325. 251-3325, boa. Comandante Oxenéia, 6251, posição 1 do Ouro para o pushback no momento. Autorizado, chama táxi, Oxa. Portará para o táxi, 6251.